Boa noite. Portugal conseguiu a primeira vitória na qualificação para o Europeu de Futebol 2012. Na noite de sexta-feira, a seleção nacional derrotou a Dinamarca por 3-1 na estreia de Paulo Bento como treinador da equipa das esquinas. Numa exibição muito bem conseguida da parte dos portugueses, na maioria do tempo, Nani foi a figura do jogo no Estádio do Dragão. O jogador do Manchester United marcou os dois primeiros golos portugueses em apenas 2 minutos, aos 29 e 31. Ricardo Carvalho marcou na própria baliza aos 79 minutos e ainda silenciou por momentos o estádio no Porto, mas Cristiano Ronaldo, aos 85, fechou a contagem. Noutro jogo do grupo, também na sexta-feira, o Chipre perdeu em casa com a Noruega por 2-1. Os nórdicos lideram o grupo com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Portugal aparece em segundo lugar, agora com 4. A Dinamarca tem 3 pontos, mas menos um jogo realizado. Chipre, 1. E Islândia, próxima adversária de Portugal na terça-feira, soma 0 pontos. 2 jogos, 2 derrotas. Vamos aos destaques dos outros jogos desta fase de qualificação, quase todos eles realizados na sexta-feira. No grupo A, a Alemanha derrotou a Turquia por 3-0, está na liderança isolada do grupo. Este jogo foi marcado pela curiosidade de haver mais turcos do que alemães, embora o jogo estivesse realizado em solo germânico. No grupo B, a Rússia foi ganhar a República da Irlanda por 3-2. Quer Irlanda, quer Rússia, quer Eslováquia têm 6 pontos e estão na frente do grupo. No grupo C, a Sérvia perdeu surpreendentemente em casa com a Estónia por 3-1. A Itália perdeu os primeiros pontos nesta fase de qualificação. Empatou na Irlanda do Norte a 0, mas comanda o grupo. Ontem, no grupo D, a França bateu a Roménia por 2-0, está na frente. No grupo E, destaque para a Hungria 8, San Marino 0. A Holanda ganhou por 1-0 na Moldávia, 3 jogos, 3 vitórias, está na frente do grupo E. Grupo F, a Grécia de Fernando Santos bateu em casa a Letónia por 1-0. A líder é a Croácia, que ontem foi a Israel ganhar por 2-1. No grupo B, o País de Gales perdeu em casa com a Bulgária por 1-0, primeira vitória dos búlgaros. Mas quem está na frente do grupo é Montenegro, ganhou a Suíça por 1-0, 3 jogos, 3 triunfos para os montenegrinos. Por fim, no grupo I, a República Checa ganhou a Escócia por 1-0, a Escócia que jogou num sistema, ouçam bem, 4-6-0. 4 defesas, 6 médios e nenhum avançado. Mesmo assim, perdeu o jogo e perdeu também o comando do grupo para a Espanha, que ganhou por 3-1 à Lituânia. Em África, duelo lusófono com vantagem para Angola. Os angolanos derrotaram ontem Guiné-Bissau por 1-0, golo de Gilberto. Também a contar para a qualificação da Taça das Nações Africanas, Moçambique levou melhor sobre a equipa de Comoros, por igual resultado, 1-0. Já hoje, Cabo Verde empatou a 0 com o Zimbábue, mas subiu ao primeiro lugar do grupo A de qualificação. Nos particulares, destaque para o Japão. Conseguiu ontem o primeiro triunfo da história sobre a Argentina. Depois de desaires nos 6 embates anteriores, os asiáticos bateram os sul-americanos por 1-0, gol do avançado Shinji Okazaki aos 19 minutos. Taça de Portugal, o Sporting Braga foi a Sintra a derrotar o 1 de dezembro por 2-1. É a primeira equipa qualificada para a quarta eliminatória da taça. Aos 23 minutos, os bracarenses já venciam por 2-0, gols de Elton e Ricardo Pereira na própria baliza. O melhor que o 1 de dezembro conseguiu foi reduzir a desvantagem através de uma grande penalidade. Este fim de semana foi também de Taça de Liga, a meio gás. O destaque foi para o resultado do único jogo realizado ontem. O Penafiel, da Liga de Honra, bateu Vitória de Setúbal por 2-0. Hoje, 3 jogos, 3 empates. Leixões 1, Paços Ferreira 1, Arouca 2, Académica 2 e Fátima 1, Beira-Mar 1. Desta eliminatória faltam ainda os encontros Estoril-Rio Ave, Gil Vicente União de Leiria, Desportivo das Aves Portimonense e Oliveirense-Olhanense. A segunda mão está marcada para 10 de novembro, dos 8 jogos. Fora de campo, Luís Filipe Vieira ameaça que ninguém apedreje o autocarro do Benfica quando formos ao Porto, pois, estou a citar, podem ter uma surpresa bastante grande. A segurança da comitiva encarnada na próxima deslocação ao Estádio do Dragão é um dos assuntos que preocupa o presidente do Clube da Luz. O dirigente não aceita qualquer ingerência no plano de viagem e ameaça reagir fortemente caso o autocarro volte a ser atingido. Vamos ao dragão e sairemos à hora que entendermos, pois estamos num país livre. E alguém terá de fazer a segurança. A partir daí o problema passa a não ser nosso, mas de quem tem essa responsabilidade. Peço a Deus que ninguém apedreje o autocarro, pois podem ter uma surpresa bastante grande, referiu o presidente do Benfica em declarações à Antena 1 no final desta semana. Entretanto, vários órgãos da comunicação social já levantaram a hipótese do Benfica faltar mesmo ao clássico Futebol Clube do Porto, Benfica. Mas nenhum responsável encarnado confirma os rumores. António Salvador não quer recandidatar-se à presidência do Sporting Braga. Ainda que não o tenha assumido claramente no seu discurso perante os adeptos reunidos em Assembleia Geral, adeptos e sócios, na quinta-feira, o atual presidente deixou claro que pretende abandonar o cargo. As eleições estão previstas para o final do mês e a única garantia do ainda presidente é que não vai deixar o clube cair num vazio diretivo. Espero que surjam várias candidaturas, projetos credíveis, soluções sérias e pessoas que possam conduzir o nosso clube. Estou preocupado por isso ainda não ter acontecido, mas ainda acredito que surjam, porque a vitalidade de um clube faz-se também pela discussão de ideias e projetos, disse António Salvador. Sou sério e responsável. Não deixaria o Braga cair num vazio diretivo e cair num passado que conseguimos inverter nos últimos anos, mas é fundamental que surjam candidaturas, a quem, aliás, estou disponível para ajudar em tudo o que for preciso. Ao longo das últimas semanas, e como hoje, quinta-feira, aqui sucedeu, tenho recebido milhares de mensagens de apoio e carinho. A todos agradeço, mas a todos também digo que não irão influenciar a minha decisão, assegurou Salvador. Na reunião magna, o orçamento e contas da época passada, exercício positivo de 104 mil euros, foram aprovados por unanimidade. O Brasil é novamente campeão do mundo de voleibol. Na final americana, disputada esta noite em Itália, os brasileiros conquistaram o terceiro título consecutivo. Derrotaram Cuba por esclarecedores 3-0, parciais 25-22, 25-14 e 25-22. Vissoto foi o melhor jogador do encontro. O brasileiro apontou 19 pontos. Nas meias-finais de ontem, Cuba impôs à Sérvia por 3-2, uma partida emocionante. O Brasil afastou a anfitriã Itália por 3-1. No jogo de atribuição da medalha de bronze, também hoje, a Sérvia levou a melhor sobre a Itália por 3-1, parciais 25-21, 25-20, 26-28 e 25-19. Foi o terceiro título na história do Brasil, todos eles nos últimos três campeonatos do mundo. Cuba, orientada pelo ex-selecionador de Portugal, Orlando Samuels, voltou ao jogo decisivo de um Mundial de Voleibol 20 anos depois, mas não conseguiu contrariar o jogo mais forte dos brasileiros. Jorge Lorenzo é o novo campeão do mundo em MotoGP. Na classe rainha do motociclismo mundial, a vitória no Grande Prémio da Malásia sorriu hoje ao seu companheiro de equipa na Yamaha e anterior campeão, Valentino Rossi. O italiano terminou à frente do seu compatriota Andrea Dovizioso, da Honda, e de Lorenzo, que fechou o pódio. No entanto, para se sagrar campeão, o jovem piloto espanhol precisava apenas ficar entre os 10 primeiros lugares. Com a atual classificação, na geral, é já impossível a qualquer piloto alcançar os 313 pontos de Lorenzo. O melhor colocado para o fazer, o também espanhol Dani Pedrosa, com 228, nem sequer participou na corrida. Está a contas com uma lesão grave, uma quádrupla fratura da clavícula, contraída na semana de Otegi. Rossi encontra-se na terceira posição do campeonato com 181 pontos, mais um que o australiano Casey Stoner, que caiu na primeira volta hoje, e a dois de Dovizioso. Em Moto2, novo campeão e também espanhol, Tony Elias. O piloto da Moriwaki foi quarto classificado na Malásia. Ele partiu para a corrida de Sepang com 81 pontos de vantagem sobre o seu único rival, Julian Simon. Simon ficou afastado dos primeiros lugares logo na oitava volta, quando sofreu um acidente. A prova teve como vencedor Roberto Ronfo, Alex De Angelis e Andrea Annone completaram o pódio. Na geral, a Elias tem 262 pontos. A luta está acesa, mas é para um segundo lugar. Simão tem 168 e Annone 163. Nos 125 cm cúbicos, ainda não há campeão. O pódio foi totalmente espanhol hoje. Marc Marquez foi o mais rápido, seguido por Pol Espargaró e Nicolás Tarón. Marquez, que é agora um líder do campeonato, com 247 pontos, apenas mais 3 que Tarón, 244,

Depois do triunfo 28-25 alcançado na Roménia, os portugueses resolveram a questão com uma entrada fulgurante 5-0, que lhes deu vantagem de 8 golos na eliminatória. Em várias situações contra-ataque, os lusos garantiram que a vantagem estabilizasse nos 5 golos, diferença que se mantinha ao intervalo 13-8. No segundo tempo, a defesa agressiva do Porto voltava a imperar, permitiu ainda uma série de contra-ataques que garantiram uma folga já sem retorno possível, 20-11. O resultado foi fixado em 28-19, um total de 56-44 na eliminatória, 12 golos de diferença. Ricardo Moreira, com 5 golos, foi o melhor marcador portista, ainda assim o melhor do desafio foi da equipa romena, Gabriel Florea, com 6 tentos. Carissa Moore conquistou o Ripcon Pro Portugal da 6ª etapa do Circuito Mundial ASP de Surf Feminino. Em Peniche, a havaiana surpreendeu ontem na final a australiana Stephanie Gilmore. Na Praia do Lagido, a 8ª classificada no ano de estreia do circuito, contabilizou 17,44 pontos na final, bateu a tricampeã do mundo e líder do ranking, conseguiu apenas 8,6. A havaiana de 18 anos sucedeu à compatriota Coco Ou e conquistou seu segundo triunfo em etapas este ano. Hoje começou a competição masculina. Tiago Pires não garantiu a passagem direta para a terceira ronda. O surfista português foi segundo classificado, alcançou 10 pontos, mas foi superado pelo australiano Matt Wilkinson, que obteve 12,66. Na terceira posição terminou, inesperadamente, Adrian Buchan, 6º da tabela mundial, com 8,3 pontos. Domínio africano na meia-maratona Gaia-Porto. Na 4ª edição da prova, que decorreu hoje, os atletas canianos ocuparam 5 dos 6 lugares do pódio nos setores masculino e feminino. Stephen Kibet venceu entre os homens com o tempo de 1 hora e 9 segundos. Em segundo lugar ficou Matthew Kipsorio, também caniano, com o pódio a ficar completo com outro caniano, Kiplimo Kimutai. O melhor português foi Rui Silva, no 7º posto, com o tempo de 1 hora e 3 minutos, novo recorde pessoal. Nos 10 primeiros ficaram 8 canianos e 2 portugueses, já que o 9º classificado foi Alberto Paulo. Na prova feminina, Berana Adera Dedeba, da Etiópia, contrariou a supremacia caniana, bateu sobre a meta Mónica Vangari para assegurar o triunfo. No 3º lugar, a 5 segundos da atleta etíope, ficou outra caniana, a favorita Pamela Chepchumba, vencedora em 2008. Perante o domínio caniano, Fernanda Ribeiro contentou-se com a 5ª posição. A recuperar de uma lesão, a campeã olímpica dos 10 mil metros em Atlanta 96 foi a melhor portuguesa com um tempo de 1 hora, 15 minutos e 52 segundos. Doroteia Peixoto foi 6ª e Rosa Oliveira 7ª classificada. Arrancou ontem o Nacional de Voleibol, mais uma temporada da divisão A1, resultados completos. Machico 0, Marítimo 3, Fonte Bastardo 3, Clube K 1. No jogo grande da ronda inaugural, o Vitória Guimarães bateu em casa o Espinho por 3-2, agora os parciais 25-17, 11-25, 23-25, 25-22 e 15-10. Vila Condense 3, Moriz 1, Académica de Espinho 1, Caixão da Maia 3 e já hoje Benfica 3, Leixões 0. Sendo assim, Benfica, Marítimo, Caixão da Maia, Fonte Bastardo, Vila Condense e Vitória Guimarães estão na frente da tabela. Nacional de Hóquei em Patins, o Futebol Clube do Porto foi a Tomar ganhar por 4-2. O Benfica também ganhou em casa, ao Canelária, 5-2, 3 golos do reforço Luís Viana. Num grande jogo, o Hóquei de Barcelos ganhou à Juventude de Viana, 7-6. Resultados completos, Hóquei de Barcelos 7, Juventude de Viana 6, Oliveirense 7, Física 5, Tomar 2, Porto 4, Câmara 1, Limianos 2, Porto Santo 4, Académica de Espinho 1, Valongo 3, Gupilhares 3, Cascais 5, Hóquei de Braga 3 e Benfica 5, Candelária 2. Os líderes são Porto, Benfica, Oliveirense e Limianos. Cada equipa tem 6 pontos, 2 triunfos em 2 jogos. Entretanto, o Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal decidiu punir o Porto Santo com falta de comparência e uma derrota por 10-0, devido à utilização irregular de um jogador. De acordo com o comunicado do Conselho de Disciplina, o guarda-redes David Arellano foi utilizado de forma indevida no encontro com o Camelária no sábado passado, em jogo da primeira jornada da Primeira Divisão. O certificado internacional do espanhol, contratado ao Villanova, ainda não tinha chegado quando o jogador foi utilizado pelo Porto Santo. O Benfica recebeu e venceu o Freixeiro por 6-1 em partida a contar para a sexta jornada do Nacional Futsal. O Belenenses não quis deixar os encarnados sozinhos na liderança, foi a casa do AMSA ganhar por 9-3. Boticas Albenourada terminou com um fantástico 13-4, mais uma derrota pesada para os marcoenses. Resultados completos: ontem Benfica 6, Freixeiro 1, Fundão 7, Rio Ave 2, Instituto João Quinto 2, Fundação Jorge Antunes 2, Boticas 13, Alpendurada 4, AMSAC 3, Belenenses 9, Mogadouro 3, Vitória Olivais 4. Hoje o Sporting bateu em casa o Módicos por 5-1. Benfica e Belenenses estão na frente com 16 pontos cada, Fundão é terceiro com 12, Instituto João Quinto 4 com 11, o Sporting tem 10 pontos, aparece no 5º lugar, mas com 2 jogos a menos. Andebol 1, destaque para o único encontro realizado hoje da 6ª jornada. O Sporting perdeu em casa com o Madeira SAD 23-22. Ontem, ABC 35, Sporting Norte 29, São Mamede 25, Belenenses 24, 25, Colégio 7 Fontes 20, São Bernardo 32, Benfica 36. Hoje o Sporting perdeu em casa, como já disse, com o Madeira SAD por 23-22. Sendo assim, Benfica e ABC estão na frente, 16 pontos cada, Sporting tem 14. Na quarta-feira há um apetecível Águas Santas-Porto, às 9 da noite, Águas Santas e Porto, que estão na quarta posição, mas quem vencer salta para a liderança. Álvaro Parente saiu da etapa chinesa da Super League Fórmula com um triunfo. Depois de ter sido forçado a abandonar a primeira prova, o português do Futebol Clube do Porto alcançou a vitória na segunda corrida. Parente terminou à frente de Earl Bomber, do PSV. O piloto português teve muita infelicidade na primeira corrida, onde tinha conquistado a pole position, mas teve um problema no monolugar e foi obrigado a abandonar. Na corrida 1, Adriano Valés, do Sporting, foi 5º classificado e na segunda manga, o espanhol do Sporting foi 9º. O mau tempo cancelou a super final. A uma ronda do fim da competição deste ano, a última etapa decorre daqui a 2 semanas em Espanha, o Anderlecht é líder, tem 635 pontos. Os suíços do Basileia ocupam a segunda posição com 628. Tottenham e Olympiacos têm 616, dividem o terceiro lugar. O Futebol Clube do Porto aparece na 9ª posição, 421 pontos. O Sporting é 14º, 311. Ainda nas 4 rodas, Sebastian Vettel conquistou o Grande Prémio do Japão e continua na luta pelo título mundial na Fórmula 1. O alemão da Red Bull terminou a corrida acidentada desta madrugada apenas com 9 décimos de vantagem para o seu colega de equipa Mark Webber. O australiano completou assim a dobradinha da Red Bull. De resto, os 5 candidatos ao título terminaram nas 5 primeiras posições. Fernando Alonso foi 3º, Jason Button 4º e Lewis Hamilton 5º classificado. Hamilton, que tinha sido penalizado com uma perda de 5 lugares na grelha de partida por ter trocado a caixa de velocidades do seu McLaren. Schumacher, Kobayashi, Aitken, Barrichello e Buemi também pontuaram nesta corrida, que ficou marcada por 2 acidentes e incidentes mecânicos nas primeiras voltas, que atirou 6 pilotos para fora de pista, entre eles Felipe Massa, da Ferrari. A prova esteve parada durante 6 voltas para permitir a limpeza da pista. Agora, na classificação geral, o líder Mark Webber aumentou a sua diferença pontual. Tem 220 pontos, mais 14 que Alonso e agora Vettel, que dividem o segundo lugar. Um pouco mais atrás aparecem os britânicos da McLaren. Hamilton é 4º com 192 pontos, mais 3 que Jason Button, 5º, 189. O campeão do mundo está no 5º lugar. Na tabela dos construtores, a Red Bull aumentou a sua diferença também, tem 426 pontos, a McLaren 381 e a Ferrari 334. No atletismo, Christophe Lemaitre e Bianca Vasic foram considerados os melhores atletas europeus de 2010. A croata é campeã da Europa e do mundo e autora de 6 dos 10 melhores saltos em altura da época. Vasic já havia conquistado a distinção em 2010 Este ano impôs-se em 18 dos 20 concursos disputados, tanto em pista coberta como em ar livre. Em masculinos, a distinção foi para a nova estrela europeia da velocidade, o francês Lemaitre, tricampeão da Europa, 100, 200 e 4 por 100 metros. Algumas breves para fechar. O Futebol Clube do Porto conquistou hoje o troféu António Pratas em basquetebol. No primeiro troféu da temporada, um torneio mesmo assim amigável, em Ponte de Soro, os nortenhos bateram na final ao Alvarense por 68-59 e sucederam ao Vitória de Guimarães na lista de vencedores da prova. Filipe Lima tem entrada direta no 4º Portugal Masters em golfe. A passagem ao torneio se realiza de quinta-feira a domingo no Algarve, só foi possível devido à desistência do tailandês Chabchai Nirat. De volta ao basquetebol, o campeão europeu Barcelona derrotou ontem os Los Angeles Lakers, campeões da Liga Norte-Americana de Basquetebol, NBA. O resultado final, e algo surpreendente, foi de 92-88 para os espanhóis, num particular disputado no Palau Sant Jordi, em Barcelona, perante mais de 16 mil espectadores. Depois da Ryder Cup, até sabe bem fechar novamente com uma vitória europeia sobre os americanos. Neste desporto à antena, voltamos na quarta-feira, às 8h15 da noite. Até lá!